Dia 12, Neemias. A pequena obediência é um grande trabalho. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece as minhas mãos. Neemias 6, verso 9. Deus diz: o que quer que alguém faça a partir de um desejo sincero de me conhecer e trazer outros em minha direção é um grande trabalho. E ao se engajar nesse trabalho, por vezes você se sentirá energizado quando perceber os desdobramentos do meu plano. Com maior frequência, isso não acontecerá. De qualquer forma, você está fazendo um ótimo trabalho. Todo pai que conserta uma torneira e depois ora com seus filhos antes do jantar está fazendo um ótimo trabalho. Toda mãe que prepara esse jantar e se une a essa prece está fazendo um ótimo trabalho. Toda pessoa que trabalha duro para pagar o aluguel e lê a Bíblia antes de dormir está fazendo um ótimo trabalho. Eu vejo tudo isso e fico satisfeito. A recompensa deles está chegando. Qualquer coisa que é feita com o objetivo de me conhecer e me tornar conhecido para promover os meus propósitos é um ótimo trabalho, e eu usarei todos esses trabalhos feitos pelo meu povo, não importa o quão pequenos eles pareçam, para expandir o meu grande plano. Quando você vir a plenitude desse plano e seu resultado final, irá mergulhar para sempre em um mar de alegria. Dedique um momento para orar. Pai, que eu não me canse de fazer o bem, sabendo que o Senhor diz que isso importa. Como Neemias, eu oro: ó Deus, fortaleça minhas mãos. Em nome de Jesus. Amém.